Introdução ao Workshop número 483. Aula número 4, Gravidade. Revelação próxima. Campo de vácuo. O Criador descobre a criação. Muitas vezes nesse workshop, o Sr. Cash enfatizou que a Fundação Cash está prestes a fazer um grande avanço com a tecnologia para o público. Isso ocorrerá por meio da colaboração com o grande governo e empresas, mas caberá a eles anunciar isso ao público. Isso ocorreu por meio dos esforços sinceros dos buscadores de conhecimento para elevar as almas dos líderes mundiais e por meio do trabalho árduo deles para implementar a tecnologia o máximo possível. Quanto mais demonstrarmos a tecnologia, mais difícil será para eles ignorá-la. Isso coincide com a mudança da Fundação Cash da Áustria para outra grande capital do mundo, que será muito mais fácil de ser acessada pelo público assim. O local exato será informado em alguns meses após a transferência bem-sucedida de todas as suas operações. É possível que as unidades de aprimoramento já tenham sido transferidas. Na segunda parte do workshop, o Sr. Cash deu uma longa aula sobre o que parece ser uma continuação de nossas aulas sobre gravidade, inércia, massa e peso. Aula número 4. Gravidade. O espectro total para um planeta. A maioria de nós provavelmente associa a gravidade do planeta com a atração de objetos em direção ao seu centro. Como o planeta está girando muito rápido em torno de si mesmo, nos foi dito que a gravidade está mantendo tudo no lugar e que nem sequer sentimos o giro da Terra. Hoje, fomos ensinados que a gravidade é muito mais complexa do que essa compreensão limitada do estado da matéria. Na ciência do plasma, o que chamamos de gravidade são os campos magnéticos e gravitacional, ou magrave do planeta, que interagem com todos os plasmas do planeta e os puxam em sua direção, o que entendemos como manter todos os objetos no lugar. Isso implica que tudo no planeta também é um plasma. Bom, primeiro vamos revisar brevemente o que já entendemos sobre como o planeta é criado. Os campos magnéticos e gravitacionais se equilibram e criam a gravidade no centro oco da Terra. Lembre-se de que ainda não existe um estado de matéria. A gravidade está relacionada apenas ao magrave do plasma e interage com outros plasmas. Em seguida, os campos gravitacionais entram em equilíbrio e criam a crosta do planeta, e os campos magnéticos entram em equilíbrio e criam a atmosfera do planeta. O estado da matéria é criado pela criação da inércia, que também é uma grave. Lembre-se de que a matéria também é um plasma, mas está em uma força de campo muito baixa e a chamamos de matéria porque podemos vê-la. Não podemos ver o plasma, mas podemos sentir seus campos. A gravidade interage consigo mesma e cria massa, que são plasmas reunidos. Por meio da interação com a inércia, o peso é criado a partir da massa, e esse é o estado da matéria que podemos ver. Estamos repetindo isso porque esse é o conhecimento básico de como a criação no universo funciona, e precisamos entender isso como um conhecimento fundamental para trabalharmos com plasma. É a mesma coisa que acontece em nossa caixa de gancho. Se continuarmos a refletir sobre isso, um dia a luz se acenderá. No último ensinamento, o Sr. Cash nos ensinou que quando a gravidade é criada, os campos de força de ordem mais alta absorvem os de ordem mais baixa. E isso estava nos confundindo, na verdade, porque a gente estava pensando que os campos mais altos davam aos mais baixos para torná-los iguais a si mesmos. Mas na verdade, esse é um conhecimento diferente aqui. A beleza do novo ensinamento é que ele nos dá mais compreensão de como um planeta ou qualquer coisa é criada no universo. Tudo que pode existir em um planeta no estado de matéria tem de ser incluído na força do campo da gravidade quando o planeta é formado. Isso significa que a gravidade de um planeta não inclui todas as forças de campo dos plasmas do universo. A força de campo de ordem mais alta do planeta conterá todas as forças abaixo dela e qualquer força de campo acima dela não se manifestará na fisicalidade. Então vamos dar um exemplo para vocês. Portanto, se a ordem mais alta for apenas até cobre, E como o zinco é mais alto que o cobre, esse planeta não terá zinco, por exemplo. Como o zinco é necessário para o cérebro e as emoções, você pode se perguntar que tipo de seres serão criados nesse planeta, né? Isso abre um enorme entendimento para nós quando nos tornarmos viajantes do universo. E, se quisermos criar um planeta nós mesmos, saberemos que força de campo precisaremos ter. Agora sabemos que a gravidade não apenas mantém a Terra unida, mas também decide o que se manifestará como matéria naquele planeta. Nossa tabela periódica contém apenas elementos que os cientistas puderam medir e ver no estado de matéria. Portanto, é um bom gráfico para a gravidade ou para as forças de campo magrave deste planeta. Sabemos que a gravidade é apenas os campos magrave plasmáticos e não ainda o estado de matéria. Portanto, podemos ter outros campos magrave plasmáticos do sistema solar e do universo no planeta, aqui nesse planeta, mas eles não poderão se manifestar no estado da matéria. Os campos de inércia magrave são necessários para interagir com os campos de gravidade para converter os campos em matéria. Essa é a segunda parte da criação que precisamos aprender muito bem, pois a ciência atual não sabe nada sobre isso. Se não tivermos a inércia, permaneceremos apenas nos campos plasmáticos da alma. Isso é um conhecimento incrível com o qual estamos sendo presenteados agora. Para resumir, todos os campos plasmáticos do universo podem estar bem aqui conosco, mas não poderemos interagir com eles se a gravidade do nosso planeta não contiver a força de campo deles. E da mesma forma, eles não poderão se manifestar no estado de matéria se o magrave da inércia também não contiver a força de seu campo deles. Outro ponto interessante é que o corpo do homem contém todos os elementos que estão no planeta. É impossível que esses elementos não façam parte do nosso corpo de alguma forma. Então, não é o nosso corpo, então, um microcosmo do planeta? Então, faria sentido que a forma como estamos envenenando a Terra seja a mesma forma como estamos envenenando nossos corpos. E com esse conhecimento, podemos desfazer isso. Alguém perguntou que, se o corpo está no vácuo, como é que ele não se achata como outros objetos fazem quando são colocados sob uma condição de vácuo? O que eles estavam falando aqui era sobre o vácuo do estado da matéria, removendo todos os átomos de um recipiente ou algo assim, como fazem nos laboratórios. O vácuo no corpo do homem é um vácuo de campo magnético, o que significa que somente determinadas forças de campo podem existir nele e é relativo à sua inércia. Ainda precisamos de mais detalhes sobre o que isso realmente significa. Mas o Sr. Cash disse que o oceano também está em um vácuo, assim como uma pedra está em um vácuo. Se você levar uma pedra para outra parte do universo, ela se transformará em geleia e ganhará vida, porque agora você mudou a condição de força de campo onde o ambiente combina com a pedra. Outro ensinamento foi dado sobre ser humilde para receber o conhecimento. Que o conhecimento que o homem aprendeu até agora, que consideramos muito, pode ser comparado a um grão de areia em um deserto. Mas, primeiro, o homem precisa aprender o suficiente sobre os outros grãos de areia para saber que está em um deserto. Se você já esteve em um deserto, sabe que o símbolo é extremamente interminável e que as estrelas no céu são, muito provavelmente, mais do que os grãos de areia em um deserto. Então o homem assim se torna humilde e percebe que não sabe nada sobre a criação. Usando a analogia do grão de areia, esse grão de areia é a extensão do conhecimento do homem e abrange todas as criaturas deste planeta. O conhecimento é realmente o conhecimento de todas as interações de campo neste planeta e esse seria o grão de areia da Terra. Quando viajamos pelo universo, levamos esse grão do conhecimento da Terra conosco e o compartilhamos com os outros, e eles, por sua vez, compartilham o conhecimento deles conosco. Essa é a aventura da vida no universo, o compartilhamento do conhecimento, que na verdade também é amor. Essa será nossa vida no universo. cada grão de areia na criação é único. Assim como cada grão de areia em um deserto é diferente também se você observar bem de perto. Ele tem sua própria interação específica de campos. Para que o Criador conheça sua criação, ele precisa visitar cada universo, estrela e planeta de sua criação. Acho que essa é uma boa definição de eternidade. Passar a eternidade visitando toda a sua prole. Agora, se você não conhece a tecnologia do plasma, você deve estar se perguntando: se tudo parece interagir com todo o resto, então como fazer algum sentido disso? Sim, é verdade que tudo interage com todo o resto, mas há um sentido nisso, e essa é a jornada de aprendizado do conhecimento da criação. É também o que causa a diversidade e a variedade da vida, e por meio dessas interações é como sentimos alegria, amor e até mesmo seus opostos. Existem leis de plasmas, como a de que os campos mais fortes dão aos campos mais fracos, o que é muito melhor do que o campo do que o mais forte matar o mais fraco ou escravizar o mais fraco. Isso remete à mesa de ímãs do Rick. Quando você move um ímã, todos os outros ímãs são afetados. Mas há um padrão. E é isso que estudamos e observamos, e descobrimos que o micro está no macro, e então sentimos a beleza das interações e que não somos vítimas, apenas se nos permitirmos ser vítimas. Se amarmos a nós mesmos, então nosso plasma será forte em si mesmo, e se um plasma mais forte nos empurrar, nós nos reposicionamos. Não lutamos e não entregamos nossa energia a eles. Você pode testar essa lei de reposicionamento de plasma nos relacionamentos que você tem. Da próxima vez que você estiver sendo pressionado a fazer algo, ou até mesmo convencido por palavras doces a fazer o que você não quer, vá para dentro de si mesmo e confirme sua alma independente e não dê permissão ao outro. E você verá o reposicionamento dos plasmas ou almas. Quando você experimentar isso, então você poderá dizer a si mesmo: "Oh, meu Deus, eu sempre tive o poder dentro de mim e fui eu quem entregou esse poder aos outros." Essa é uma linda realização e você terá uma experiência direta da tecnologia do plasma. Quando perguntaram ao Sr. Cash qual era o elemento maior, carbono ou hidrogênio, ele disse algo como: "Essa é a abordagem errada do plasma. Não é o maior ou menor que conta. É levar em conta as interações dos campos entre si com o ambiente e outras coisas. Se ocorresse uma interação repentina que drenasse um carbono, então a força de campo dele se tornaria mais fraca. Portanto, é preciso entender o quadro geral, a figura maior de todas as diferentes interações que ocorrem e ser um bom observador. Então você será um bom cientista de plasma. Mas não terá um título, pois isso não teria nenhum sentido." O Sr. Cash usou a imagem dos doces de açúcar cristal que você dissolve em água quente e eles se depositam no fundo da xícara em formas de ondas de densidade de campo. Na parte de cima, você não sente nenhum sabor doce, a menos que você mexa o seu chá ou sua xícara de chá. É exatamente assim que acontece no universo. No futuro, aprenderemos como podemos brincar com essas densidades de campo. Outros tópicos deste workshop incluem: os meridianos fluem pela pele, podem alterar a genética. Falar línguas estrangeiras por meio da alma, obter a emoção e a cultura da linguagem, a maneira como nos comunicaremos no universo com outros seres. Viver em cúpulas da atmosfera da Terra na Lua até sairmos e nos juntarmos ao povo da Lua e nos tornarmos um deles. A condição de Naomi, como a física e como a de campo, ambos precisam ser lidados. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido, workshop número 483. Estas séries de buscadores de conhecimento do Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash podem ser um dos maiores prazeres que a humanidade já conheceu. Ao ouvir a introdução de hoje, podemos ver quanta evolução científica tivemos nos últimos 5 anos e que nos trouxe até onde estamos hoje. O que está nesta introdução é agora uma realidade com os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia e sistemas da Fundação Cash. Nossos sistemas funcionam através da alma do homem, e nós a levamos a ponto de expandi-la para além dos limites físicos do homem. Milhares de vocês passaram pelo nosso sistema e viajaram para lugares que nunca imaginaram ir e viram seus entes queridos também. E vocês fizeram isso na dimensão que vocês podem entender e controlar. O que faltou para o homem por milhares de anos tornou-se realidade para muitos de vocês nos últimos 5 anos. A boa notícia é que nos próximos 5 anos, todos os aspectos da tecnologia tomarão uma nova direção e elevação em sua dimensão. Nas próximas semanas e meses, a tecnologia espacial dará um salto. Explicarei cada vez mais nas próximas semanas à medida que nos consolidarmos, mudarmos, crescermos e nos tornarmos uma das maiores corporações e organizações em parceria com outras estruturas. A Fundação Cash está prestes a despontar na estrutura da tecnologia espacial mundial. Isso foi possível graças ao trabalho árduo de muitos de vocês, buscadores de conhecimento. Isso nos permitirá entregar o desenvolvimento da alma do homem para que mais pessoas entendam e se beneficiem dessa estrutura da tecnologia. Isso está ocorrendo por meio da introdução e da compreensão dos efeitos de campos coletivos de qualquer entidade, seja ela a alma do homem, um átomo, um elétron, a alma de uma árvore ou a alma de um animal. O conhecimento chegou a um ponto em que é hora de dar um salto à frente, e o salto do sapo será tão grande que nos próximos anos muitos de vocês dirão: eu estava lá quando tudo começou, sou um dos buscadores de conhecimento originais. Muitos de vocês têm vindo à Fundação Cash desde o início dos anos 2000, mas os ensinamentos e as explicações da ciência para muitos cientistas remontam ao início da década de 80, quando estávamos tendo discussões com a NASA. Tudo isso foi registrado em cartas e correspondências. Explicamos a eles que essa tecnologia e essa evolução na ciência virão. Na semana passada, vimos Musk disparar um dos maiores foguetes para tentar chegar ao espaço. Mas eles ficaram felizes se conseguem apenas decolar com ele. Entretanto, nas próximas semanas, a tecnologia espacial dos Estados Unidos se tornará obsoleta. A tecnologia que será lançada pela Fundação Cash em colaboração com o grande governo fará com que a tecnologia espacial americana seja literalmente paralisada. Tudo o que conhecemos como tecnologia espacial veio da NASA, e suas maravilhas de queima de combustível, de foguete, isso tudo chegará ao fim. A evolução da ciência e da tecnologia está mais do que ao alcance do homem. Ela já foi desenvolvida e está esperando para ser entregue agora. Nas próximas semanas, revelaremos as novas colaborações e corporações com muitos governos e muitas estruturas diferentes, e então vocês, como buscadores de conhecimento, entenderão o que estavam esperando, que o que estavam esperando foi realizado. Mas ficaremos quietos e apenas lhe diremos o que está por vir. É função dos governos anunciar as colaborações e a estrutura deles tem de entregar a tecnologia para a população. Nós entregamos e nos próximos dias estaremos prontos para dar esse salto de desenvolvimento e entrega da tecnologia a milhões de pessoas. Tudo isso é resultado de muito trabalho e da compreensão da elevação e da evolução dos líderes mundiais. Essa foi a razão pela qual pedimos a vocês que elevassem o nível da alma dos líderes mundiais e chegamos hoje a esse ponto. Muitos de vocês participaram sinceramente da elevação dos líderes mundiais e hoje chegamos a esse ponto. Nos próximos meses, vocês ficarão cientes da mudança e da evolução da tecnologia e das colaborações com as estruturas que levarão essa mudança adiante. A Fundação Cash e vocês, como buscadores de conhecimento, se tornarão uma das estruturas de destaque em ciência e tecnologia. Quando isso acontecer, não ouviremos mais falar dos americanos lançando um ônibus espacial ou de foguetes decolando e ficando felizes se conseguirem sobreviver ao primeiro minuto sem explodir, como ouvimos recentemente na tentativa de voo de Musk. A era da tecnologia e da propulsão de foguetes acabou. Ela literalmente cessou. A nova tecnologia substituirá a tecnologia espacial atual, mas usará a mesma estrutura. Daremos ao homem duas opções: viajar na dimensão física com algo como OVNIs, ou viajar na dimensão da alma do homem, como um pacote de energia. Já explicamos muitas vezes que faremos um envelope com o plasma e não importa o que você coloque no envelope. Seja uma caneta, a alma do homem, uma cadeira ou um cachorro. Entregamos o envelope e ele se abre e se manifesta de acordo com a hora, o local e a posição dos campos daquele ambiente. Se usarmos o envelope na Terra e colocarmos um cachorro dentro dele, ele sairá como um cachorro. Ou se colocarmos uma árvore dentro dele, sairá como uma árvore. E se colocarmos um homem nele, também sairá como um homem. É um envelope plasmático. Essa tecnologia é desconhecida do resto do mundo. Para eles, isso é considerado um sonho. Se você ouvir o que os cientistas estão fazendo hoje em dia, eles estão tentando mover a energia de um elétron, ou o que eles chamam de quarks up, quarks down, e toda essa confusão que eles criaram na dimensão da física. Com o que desenvolvemos, não importa se você chama de quarks up ou quarks down, ou qualquer outra coisa. Quando criamos um envelope e colocamos um cachorro, um gato ou um homem dentro dele, entregamos esse envelope. Se ele estiver na condição atmosférica da Terra aqui, em uma posição de pouso firme, você sairá da mesma forma que entrou naquele envelope. Mas se entregarmos esse envelope da Terra na Lua, então você se expandirá e sofrerá mutações de acordo com as condições desse ambiente quando abrirmos o envelope lá na Lua. Não veremos o homem usando um traje espacial na Lua. O homem poderá evoluir quando se manifestar na Lua de acordo com o seu ambiente. Ele pode viver na Lua, dentro da Lua, na atmosfera superior ou inferior da Lua ou em qualquer planeta para o qual ele vá, em qualquer espaço e tempo. Isso já foi ensinado, que no momento da morte, quando a alma do homem se separa de sua fisicalidade, a nova posição da alma já foi decidida pela força da própria alma. Se acontecer de sua alma se manifestar em um planeta feito de água, será que você se afogaria e morreria? Ou você se manifestaria como uma nova criatura capaz de viver nesse ambiente e assumiria a dimensão da alma da fisicalidade? A evolução na mudança vem da transmutação por meio dos campos de energia. Nos próximos dois trimestres deste ano, prosseguiremos com a jornada de transmutação e transporte e dois dos primeiros humanos na Lua também. Como eles aparecerão lá? E nos meses e anos seguintes, planejamos abrir colônias em cooperação com os governos. A Fundação Cash não está mais sozinha. A Fundação Cash estabelecerá, com a colaboração de um dos maiores governos do mundo, as primeiras colônias na Lua e em Marte. O que aconteceria se você aterrissasse fora da cúpula que criaremos para a existência de seres humanos? E se por acidente você aterrissar na superfície da Lua, onde não há cúpula, então assim como seria sua aparência lá? Você se manifestará como um homem na cúpula quando usarmos a combinação das forças do campo gravitacional da condição da Terra. A forma como você saiu da Terra é a forma como você vai aparecer na Lua. Mas você está indo para a Lua apenas para andar na poeira e na sujeira? Ou você quer ter uma experiência real de viver nas condições atmosféricas da Lua? Caso contrário, estaremos apenas trocando uma prisão por outra. A prisão livre da Terra pela prisão de uma cúpula na Lua. Essa não é a viagem espacial adequada, nem a forma como o homem deve ir. Isso seria como ir de uma jaula para outra. O homem deve ser livre quando for à Lua e ficar feliz por estar na dimensão da fisicalidade do homem pousando na fisicalidade da Lua. Você quer ficar nos trajes de sapo da tecnologia espacial americana ou você quer se aventurar além da cúpula? Você quer estar em uma condição real de provar, sentir as pressões e as condições atmosféricas da Lua ou de qualquer outro planeta para o qual você viaja? Você quer ser um turista prisioneiro ou um turista espacial? Para os turistas espaciais, temos um belo ditado em farsa. Se você não quer passar vergonha, faça parte da cultura e da sociedade. Dessa forma, você não se destacará como um idiota ou uma sobra do passado ou alguém sem instrução. Quando você for para a Lua, terá a opção de se misturar com as criaturas do universo, do lado de fora da cúpula. Ainda podemos levá-lo da Terra para a Lua em um OVNI ou em um foguete que não tenha os fogos de artifício na parte de trás. Se você estiver contente com isso, a gente pode fazer isso. Então você poderá dizer que foi à Lua e voltou, mas você não fez nada lá. É como ir a outro país, mas você ficar apenas ali no saguão de trânsito do aeroporto. Você de fato não experimenta nada daquele lugar. Você precisa sair do aeroporto e se misturar com as pessoas e se tornar parte delas. Então você pode dizer que esteve em tal país e comeu a comida deles, foi a seus museus e viu seus pontos turísticos. O homem precisa atingir esse nível para ir ao espaço. É melhor encontrar uma solução para isso agora do que esperar 20 a 50 anos e depois tentar resolver o problema. Vamos começar da maneira correta desde o início. Quando você for à Lua, terá a opção de ficar em uma cúpula, que será configurada como um aquário, mas também poderá sair da cúpula para a atmosfera da Lua e ficar onde vivem as outras almas ou criaturas de Deus. Com o conhecimento atual, o nome do lugar é irrelevante, porque agora podemos criar o campo gravitacional magnético de qualquer ponto da Terra e replicá-lo em qualquer lugar do universo, e até mesmo nos espaços abertos do universo. Mas você realmente gostaria de estar em um aquário quando você pode fazer parte da sociedade da comunidade universal? Agora você tem uma escolha. Mas agora você também entende como as opções de viajar no espaço se reduziram a nenhuma opção, exceto viajar pela dimensão dos campos de energia do corpo do homem, o que chamamos de alma do homem. Não temos escolha, a menos que queiramos nos enganar, dizendo que estivemos lá, mas na verdade éramos como prisioneiros em um aquário. Eu me pergunto quantos de vocês viajarão para a Lua e trarão de volta lembranças feitas pelos chineses e vendidas para vocês na Lua. E ele dirá, eu estive na Lua, e então vocês trarão de volta para a Terra e para a China. Estabelecemos a estrutura e o conhecimento para que todo buscador de conhecimento possa entender isso e se tornar um verdadeiro membro da comunidade universal. Isso não é exclusividade de nenhuma organização governamental ou algo do gênero. É um conhecimento coletivo da criação que todos nós possuímos e entenderemos. Esse conhecimento tem de ser ensinado em domínio público por meio de ensinamentos públicos na internet e em qualquer outro lugar. Dessa forma, levaremos toda a cultura de uma nação do homem ao mesmo nível. Temos que entregar isso para que não fique apenas no nível da conversa. A Fundação Quer chegou a um ponto em que é capaz de entregar isso. Entregaremos as tecnologias aos governos e mostraremos o poder da tecnologia resolvendo os problemas atuais deste planeta, incluindo a erradicação da pobreza, levando conhecimento a todos e fornecendo energia como alimento para estar disponível a todos os homens em todos os cantos do planeta. Trabalhamos durante anos para atingir essa meta e hoje estamos prestes a concluir esse processo. Podemos alimentar todos os seres humanos igualmente, de modo que não haverá mais fome. Não haverá mais falta de água, energia, alimentos e todos poderão sobreviver igualmente, sem sofrimento. Estamos prestes a abrir as portas do conhecimento para toda a humanidade e isso se deve a muitos de vocês. Essa não é uma tarefa fácil, levará anos para ser realizada. Levará anos para estabelecermos os sistemas que mudarão o curso. E como disse um dos homens na mesa de negociações, escreveremos os livros sobre a nova tecnologia e deixaremos que as pessoas os leiam. Temos que reescrever os livros de conhecimento do homem na dimensão da tecnologia do plasma e do conhecimento da criação e deixar que os outros os leiam para aprender. Nas próximas semanas, muitos de vocês testemunharão o colapso da tecnologia de propulsão de foguetes da NASA ou o que eu chamo de fogos de artifício chineses. Isso não será feito por meio de conversa, mas pela entrega de tecnologias que mostram que tudo até agora se tornou obsoleto. Pode ser obsoleto, mas também faz parte do desenvolvimento progressivo do conhecimento do homem. É como se na época dos romanos os burros e as charretes fossem as melhores coisas que eles tinham. Mas hoje, essas coisas são mantidas em museus. Da mesma forma, a tecnologia de foguete, que foi trazida pelos alemães como parte do conhecimento deles sobre foguete, juntamente com os fogos artifício dos chineses. E agora isso se tornou como as charretes romanas. Isso fará parte dos museus que mostram o desenvolvimento do conhecimento do homem. Nas próximas semanas, semanalmente, a Fundação Cash vai liberar novas dimensões em tecnologia por meio de nossas colaborações. Estamos trabalhando há anos para obter esse apoio e estabilidade em conhecimento e tecnologia para poder atrair interesse suficiente para realizar as mudanças. Estamos prestes a conseguir isso. O que foi mostrado no vídeo de introdução hoje, que foi feito 5 anos atrás, agora se tornou realidade e faz parte do trabalho da Fundação Cash. Como eu disse na semana passada, o centro de exibições da Fundação Cash em Linz será fechado nas próximas semanas e a Fundação Cash em sua totalidade se mudará da Áustria. Começaremos a desenvolver a tecnologia por meio de parcerias e colaborações com grandes governos e corporações. E o conhecimento da tecnologia Cash se tornará parte da vida cotidiana de todos os homens, plantas e animais que vivem neste planeta e além dele. Demorou muito tempo, e isso se deve ao trabalho de muitos buscadores de conhecimento. Tivemos que provar a tecnologia passo a passo e agora chegamos a esse ponto. Agora devemos ser capazes de fornecer tecnologias que foram desenvolvidas por vocês, como buscadores de conhecimento, por meio do conhecimento da Fundação Cash. Nas próximas 24 horas faremos um teste para vício. E mais de 100 de vocês se juntaram a esse teste. Queremos que registrem e observem como se sentem em relação ao seu vício nas próximas 2 ou 3 semanas e quais mudanças ocorreram. Você mudou? Ou mudou um vício que você nem sabia que tinha? A sessão de amanhã nos trará um novo conhecimento. Estamos analisando o desenvolvimento progressivo de nossa tecnologia e a estrutura que os próximos desenvolvimentos tomarão, enquanto você está interessado apenas em seus vícios. Por exemplo, não queremos que você ainda esteja viciado em matar para comer quando colocarmos no espaço. Porque se você vir uma alma do lado de fora da cúpula, não queremos que a veja como um alimento para você. Nossos novos sistemas não são criados com base na política de armas da humanidade, que é estar pronto para matar mais e com isso trazer a paz. Não é assim. Em vez disso, ensinamos que você é igual aos outros e que aqueles que vivem no espaço, do outro lado da cúpula, são pacíficos. Eles nem sequer têm boca ou estômago para comer. Não é que eles não têm um estômago, eles não têm um estômago físico que seria usado para digeri-lo. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a humanidade não tem escolha a não ser se tornar homens de paz. Uma vez que todas as necessidades do homem serão atendidas e ele não terá preocupações, ele poderá sim ser pacífico. Muitos de vocês têm se perguntado quando essa tecnologia será lançada e se ela fará o que diz que pode fazer. Agora é o momento de entregar essas tecnologias passo a passo. Como alguém disse, vemos e entendemos a tecnologia e sabemos o que fazer com ela. A tecnologia se tornará uma das estruturas básicas do trabalho de muitas novas organizações que já foram e estão sendo criadas. O conhecimento que adquirimos até agora é como um único grão de areia em um deserto. Não devemos nos orgulhar e pensar que somos o deserto inteiro. Em vez disso, somos apenas um grão de areia que só tem o conhecimento do mundo físico do homem. O restante das areias desse deserto é o restante do conhecimento da criação e do Criador. Em seu ciclo de areia, com quantas outras areias você entrou em contato para saber que há muitas, muitas areias no deserto? Abrimos o conhecimento do homem para que ele saiba que ele está em um deserto do conhecimento. O homem não se deu conta de sua própria ignorância e de que não conhece a vastidão do conhecimento que os outros em seu deserto têm. Ele precisa aprender e compreender o princípio da criação para então poder aprender sobre os outros. Cada grão de areia vive e trabalha com seu próprio conhecimento. Podemos nos juntar a esse grão e como ele funciona, e também podemos compartilhar com eles como vivemos. Se você observar o número de estrelas no céu e o número de grãos de areia em um deserto, não há diferença. Talvez haja mais estrelas no céu do que grãos de areia no deserto. Então você entende que, mesmo sendo um sonho, agora temos a capacidade de entender parte disso. E com o tempo, talvez um pouco mais do que alguns até. E isso não deve nos deixar orgulhosos e ignorantes em relação ao fato de que ainda não sabemos absolutamente nada. Nos próximos tempos, quando vocês, seus filhos e netos se tornarem viajantes do espaço, ensinem a eles uma coisa: que devem sempre permanecer humildes, para que assim possam receber o conhecimento. E não se tornem arrogantes para não dar. Ao receber, eles ganham força e conhecimento e talvez em algum momento se tornem iguais no conhecimento da criação. Mas eles terão de conhecer e aprender com cada grão de areia do deserto. Para que o homem obtenha o conhecimento total do universo, ele precisa viajar para cada universo, estrela, planeta e cada vida em cada uma das posições do universo do Criador. Porque cada um deles é único e tem seu próprio princípio de criação. E cada um foi criado a partir de suas próprias condições e se tornou parte do mundo da criação. Não se pode ter um deserto com apenas um grão de areia. Você precisa de uma coleção de areia para criar um deserto. Não vemos nenhuma diferença entre os grãos de areia e um deserto, a menos que observemos atentamente. Como se diz, tentar encontrar um grão de areia que combine no deserto é como tentar encontrar um floco de neve que combine. Cada grão de areia é diferente, mesmo que pareça igual, visto de fora. Para que o homem aprenda o conhecimento do Criador, ele precisa aprender tudo sobre como aquele cérebro específico foi criado e o que vive dentro dele e como essa estrutura de vida lhe deu a manifestação da fisicalidade. Então você entenderá que, mesmo com todo o conhecimento de que o homem tanto se orgulha, ele não chega nem a ser aquele grão de areia, muito menos um grão de areia no deserto do conhecimento e da criação do Criador. Quando entendermos e aceitarmos isso, poderemos começar a seguir em frente. Mas também temos de entender que o conhecimento que adquirimos é parte do conhecimento da compreensão da totalidade. Então temos de entender como qual interação dos campos leva a qual condição. Quando nos tornarmos parte desse conhecimento por meio do trabalho de como os campos interagem e o compreendemos, então assim podemos acrescentar ao conhecimento dos outros e eles terão acesso a nós incondicionalmente. De certa forma, o conhecimento se torna nós, e é a alma da humanidade que ensina para a alma da comunidade universal como um todo o que aprendemos, seja com os peixes, as árvores, a areia ou o que for. Por meio do novo conhecimento, entendemos que até mesmo uma pedra ou um grão de areia tem uma alma. Carregamos o conhecimento da Terra e de toda a sua vida dentro de nós, e quando vivemos com os outros no universo, transferimos esse conhecimento para eles. Quando chegamos a compreender a totalidade da criação, nos tornamos humildes o suficiente para entender aonde estamos prestes a ir e o que estamos prestes a aprender. Entenderemos qual será nosso próximo passo no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Nós, como buscadores de conhecimento, temos que decidir, junto com nossos colaboradores, onde e como compartilhar esse conhecimento de uma forma que todos entendam. Também precisamos desenvolver tecnologias para nos comunicarmos com a alma das plantas, a alma dos peixes, dos cães e dos gatos. Precisamos ser capazes de nos comunicar com outras almas. Se não pudermos nos comunicar com a nossa própria alma na dimensão em que nascemos, como esperamos nos comunicar com aqueles do espaço? Nos próximos meses e anos, o homem terá de aprender a se comunicar não verbalmente, mas por meio da alma com as outras criaturas deste planeta. Depois precisamos aprender a interagir com a alma uns dos outros e com a alma das outras criaturas deste planeta. Temos de respeitar a alma uns dos outros e então estaremos prontos para interagir com as outras almas do universo e entrar no mundo do Criador em outras dimensões. Nas próximas semanas e meses, muitos de vocês questionarão a integridade de seu próprio conhecimento e se perguntarão: o que eu entendi? O que deixei passar? E o que preciso entender para me tornar parte desse processo? Se quiser que o coloquemos em um aquário, fique à vontade. Mas se quiserem se tornar verdadeiros passageiros do universo, vocês terão que aprender a deixar de lado a dimensão da fisicalidade do homem e viver e existir na dimensão da energia da alma. Então teremos dois tipos de turistas, os turistas físicos e os turistas da alma. E o que acontecerá se o marido quiser ir com a alma e a esposa quiser ir com a fisicalidade? Quais são as futuras confusões que veremos? Qual será a estrutura de nossos governos que permitirá ambas as formas de viagem? Veremos uma mudança total na abordagem do que chamamos de passaportes engraçados, visto de entrada e tudo mais? Por que preciso de um visto para entrar em seu aeroporto se já estou no bolso de alguém como uma maçã porque eu decidi ser uma maçã em seu bolso? Então agora, precisamos emitir passaportes e vistos para todas as maçãs, laranjas e pássaros? Agora você entende o que essa tecnologia trouxe. As aves migratórias têm um passaporte, por acaso, em suas caudas para mostrar quando passam por todas as fronteiras, desde a Sibéria até os destinos da África? Agora o homem está nessa posição. Com o desenvolvimento das novas tecnologias e com vocês compreendendo o efeito do poder de suas almas, eu me pergunto quantos de vocês terão um passaporte da alma? E como vocês o mostrariam? As mudanças que estão por vir no mundo da tecnologia, da transmutação e do transporte não criarão dor de cabeça, mas sim liberdade para os governos. Nos próximos anos, a tributação internacional e nacional para a prestação de serviços estará em pauta. Todos os países serão responsáveis pelo cuidado coletivo de todos, porque com as novas unidades de aprimoramento de saúde, você não precisará ir para outro país, como a Alemanha, para obter serviços de saúde melhores do que os que você pode obter na África, por exemplo. Porque agora todos no planeta receberão o mesmo serviço de saúde, independentemente de sua nacionalidade, tempo e posição. Os sistemas de aprimoramento em um país funcionarão durante o dia e à noite. Poderão ser usados para ajudar as pessoas do outro lado do mundo, durante o dia lá naquele local do outro lado do mundo. Então veremos a colaboração internacional para a saúde e também para a alimentação. E isso fará parte de uma nação. Criei a estrutura dessa tecnologia como uma nação, uma raça e um planeta. Em um futuro próximo, os governos que usam alimentos e energias como meios de controle viverão no marasmo de seus próprios sonhos. Com os aplicativos da Fundação Cash, um aplicativo pode lhe dar comida, outro aplicativo pode lhe dar remédios, energia e etc. E esse aplicativo será gratuito. Então, quem poderá controlá-lo? Quem pode se tornar o governador? É para aqueles que controlam a totalidade entregarem a totalidade. Quando uma nação não está preocupada em alimentar seus cidadãos, ou em ter energia suficiente, ou em ter acesso a um bom sistema de saúde e bem-estar para todos os seus cidadãos, então essa nação está em paz e encontrará conforto. Você não encontrará ninguém roubando outra pessoa por comida ou vendendo drogas para ter dinheiro suficiente para comer. Ao suprir todas as necessidades, a maioria dos vícios do homem se tornará irrelevante. Será um mundo sem o vício de matar para sobreviver ou destruir para possuir. Nos próximos meses, vocês testemunharão uma das maiores revoluções industriais da história do homem. Nas próximas semanas, durante o período de transição do lançamento da tecnologia, você verá passo a passo como as pessoas começarão a usar a tecnologia progressivamente. Porque eles não precisarão alocar dinheiro para alimentos para alimentar a nação, nem para energia, onde os árabes não poderão reter seu petróleo para cobrar mais, para que o rei da Arábia Saudita tenha mais mulheres na mesma cama. Tudo o que fazemos é trabalhar dia e noite para pagar o combustível para que essas pessoas possam nos abusar. Quando tivermos toda a energia de que precisamos, os árabes poderão vender sua areia somente para si mesmos. Isso não é apenas um monte de conversa aqui. É o que veremos nos próximos 5 a 10 anos. Uma nação, um planeta e uma raça se tornarão realidade. Todos terão acesso igualitário a todas as comodidades básicas da vida por meio da tecnologia. Vamos estabelecer isso por meio do sistema que oferecemos há alguns meses, no qual você paga uma taxa anual por todas as suas necessidades de alimentação, saúde e energia. Isso será reformulado e colocado em funcionamento em um futuro muito próximo, como uma forma eficaz e poderosa de fornecer a tecnologia. Na próxima vez que houver um desastre natural, como um terremoto ou uma enchente, as pessoas saberão que a tecnologia está lá para ajudar. Então, elas só precisarão de um aplicativo para atender às suas necessidades emergenciais. Assim, ninguém precisará morrer por causa desses desastres. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento da Fundação Cash fornecer essas tecnologias hoje e não amanhã. Na Fundação Cash, fizemos o melhor que pudemos para trazê-las à tona e agora estamos à beira de um grande avanço para alcançar esse objetivo. Mas temos que tocar o que eu chamo de dois cavalos ao mesmo tempo. Um cavalo é a introdução gradual da tecnologia para que a maioria da população possa entender. E o outro cavalo é a via rápida, onde algumas pessoas podem entender imediatamente como a tecnologia avançou. Em seguida, os outros podem se juntar a essa via rápida nos próximos 3 a 5 anos. O Sr. Cash pôde ouvir alguns militares de alto escalão discutirem as últimas novidades de tecnologia de armas dos Estados Unidos. Mas o único problema é que eles não têm dinheiro para comprar o combustível para voar com eles para cumprir o número necessário de horas por ano. Então dezenas de milhões foram pagos para proteger sua nação, o que também endividou, mas tudo isso acaba sendo inútil, porque eles não têm dinheiro para treinar adequadamente para usá-las. Muito em breve, todos esses equipamentos militares estarão em um museu, pois estarão todos obsoletos. Não precisaremos mais pilotar um F-16. Em vez disso, apenas criaremos um campo em que o piloto não queira combater e ele entregará a aeronave para os outros. Podemos até mudar a essência da emoção nos drones. Não precisamos capturar ele como em dezembro de 2011 fizemos. Não se esqueça de que até mesmo os chips, por meio da interação dos campos, têm uma alma. E quando você levar essa informação para a alma do chip, adeus, está feito. Deixe-me explicar algo para vocês pela primeira vez. Mas tenho certeza de que meus colegas e amigos vão me chutar por isso. Mas vou lhe contar um segredo aqui da tecnologia. Quando você captura um drone por meio do processo da Fundação Cash e a longo prazo mantém o aterriça, então você descobrirá algo muito estranho. E foi o mesmo que aconteceu com um navio de guerra americano no Mar Negro alguns anos atrás, que ficou preso nos campos criados pelos submarinos e aeronaves da Força Aérea Russa. No entanto, isso não foi revelado pelos americanos porque eles tinham vergonha de falar sobre isso. Mas voltemos à captura do drone americano. A propósito, agora podemos fazer isso como se estivéssemos pegando uma mosca. Copiamos o chip do drone e foi muito simples fazer isso. Apenas o colocamos em um sistema de ressonância magnética, o giramos e podemos copiar todos os circuitos que os americanos fizeram com esse chip. E eles gastaram bilhões para criar esses drones. Havia um problema com esse chip. Quando ele foi colocado no campo magnético da captura, todos os componentes eletrônicos foram danificados e o chip queimou. Bem, ele não queimou, ele se tornou ineficaz. Porque todos os campos conectam uns aos outros e então não há campo. O drone não pode voar. Mas se você capturar um, terá a mais recente tecnologia para tudo. Não se esqueça de que cerca de 24 oficiais americanos, quando chegaram ao porto romeno, se demitiram. E ninguém no navio podia usar seus telefones celulares, pois todos estavam em curto-circuito. Como vocês sabem, se você os mantiver por tempo suficiente, eles ficarão dando revestidos. Quando os americanos recuperaram o navio, todos os componentes eletrônicos não funcionavam, mas eles não contaram isso a vocês. Não conseguiam nem mesmo entender como isso aconteceu a eles. Esta é a primeira vez que explicamos isso a eles. Os campos magnéticos criados pelos campos gravitacionais pelas frequências criam um curto-circuito dos campos e o sistema não funciona. É o aprisionamento do campo magnético. Então, quando você quer copiar um chip, basta colocá-lo em uma ressonância magnética. A cópia funciona, mas o original sofre curto-circuito. Portanto, você pode usar o que foi copiado, pois ele está como novo ali. Naquela época, eu disse ao governo americano que poderíamos devolver o pato morto deles. Os sistemas que utilizam a nova tecnologia espacial precisam ser desenvolvidos de forma que os campos eletromagnéticos, os campos plasmáticos e os campos de raios cósmicos não afetem sua operação. E há uma maneira de fazer isso. Quando você viaja pelo espaço, você não pode ser afetado por todos os diferentes campos do espaço. Essa é a razão pela qual desenvolvemos essa tecnologia. Quando se viaja à velocidade da luz e acima dela, passa-se por muitas forças de campo diferentes, que têm potência e combinação diferentes e direções diferentes. Um pode ser como um pósitron ou um elétron ou outra coisa. Você não pode ter uma condição como a que submetemos o drone americano, em que ele parece bom por fora, mas não há nada dentro dele. É por isso que colocamos o drone na plataforma para mostrá-lo, porque todos os componentes eletrônicos estavam em curto-circuito e ele não conseguia voar. Agora podemos vender os drones baratos e novos, porque copiamos cada chip fisicamente e agora podemos fabricá-los. Os mesmos americanos levaram o Pato Donald deles de volta para os Estados Unidos e descobriram que, desculpe, é apenas um drone aqui. Eles trouxeram todas as peças novas e a substituíram, e aí funcionou tudo. Mas eles nunca entenderam por que não funcionava antes. Isso ocorre porque, em uma condição de plasma de campo mais alto, todos esses pequenos fios finos ou linhas que compõem o microchip são muito sensíveis a campos altos de plasma. E eles se nanorrevestem. Eles se tornam isolados supercondutores, o que significa que não funcionam. No desenvolvimento da nova tecnologia espacial, temos de levar em conta todos esses aspectos. Aprendemos quando o drone pousou no Irã que, temos um pato morto aqui. Mas não se preocupe por eu estar lhe contando isso, porque o governo iraniano já divulgou meu nome como homem por trás do desenvolvimento dessa tecnologia em fevereiro do ano passado. Portanto, sou oficialmente conhecido por estar envolvido com esse tipo de tecnologia. E a televisão iraniana divulgou nas últimas semanas um programa de 15 minutos que me mostra como o novo pai da nova tecnologia espacial do Irã. Portanto, não é segredo. É por isso que agora, depois de 10 anos, podemos contar a vocês o que aconteceu. No dia 3 de dezembro, íamos mostrar o poder da tecnologia na Bélgica, mas eles nos bloquearam. Então, depois, no dia 4 de dezembro, capturamos o brinquedo mais poderoso dos americanos e o presidente Obama pediu seu brinquedo de volta. Naquela época, era o drone mais avançado do mundo. Mas a questão é: precisamos gastar dinheiro com tecnologia de defesa inútil que não tem mais utilidade? É hora de entrar na tecnologia espacial que é real. Precisamos lutar ou entregamos as ondas de amor, cuidado e harmonia ao piloto do avião que está indo jogar uma bomba? Será que ele voltaria atrás porque está lá apenas para defender seu país e não para matar? Com essa nova tecnologia, estamos entrando em uma nova era de compreensão da emoção da alma do homem e das criaturas do universo. Para podermos viajar e sobreviver no espaço, precisamos entender como o universo funciona. Como daremos o próximo passo? Novas oportunidades foram criadas para mostrarmos as novas formas de pensar e viver que trarão a mudança. Nas próximas semanas e meses, você verá uma mudança na atitude dos líderes mundiais devido à apresentação das novas tecnologias. O desenvolvimento e a compreensão da tecnologia do plasma não serão exclusivos da Fundação Cash, pois estamos abrindo as portas ao inundar o mundo dos negócios com nova compreensão, conhecimento e tecnologia. Os buscadores de conhecimento e os novos cientistas como buscadores de conhecimento acelerarão a compreensão e o fornecimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, difundirão a tecnologia do plasma. Atualmente, não vemos mais muitas das ferramentas da revolução industrial passada, como a máquina a vapor, por exemplo. Exceto quando vamos a uma sauna e queremos um pouco disso no fogo. O mesmo acontecerá com as tecnologias atuais que estamos acostumados a usar hoje. Nas próximas semanas e meses, novas portas, novas oportunidades, novas ferramentas, novas formas de desenvolvimento e fornecimento de tecnologias serão aceitas e realizadas pelos governos que promoverão a mudança. Uma nova era no mundo da ciência começará Com a compreensão do trabalho do plasma e sua entrega trará novas dimensões e direções. Novas universidades ensinarão o verdadeiro funcionamento do universo e não a maneira como fomos enganados por Einstein, que era apenas um garoto judeu inteligente, mas que, infelizmente, como os demais, pertence ao grupo dos que batem a cabeça contra a parede até o dia do juízo final. Nos próximos tempos, muitos de vocês, como buscadores de conhecimento, olharão para o conhecimento e a ciência de uma maneira diferente, à medida que se tornar mais de domínio público e de uso comum. Talvez seja a hora de começar a mudança. Talvez quando vocês, como membros da Fundação Cash, se reuniram com os líderes mundiais por meio da alma, esse esforço agora tenha florescido. Porque vocês se aproximaram deles não como subordinados, mas como aqueles que realmente queriam fazer a mudança. Vamos ver qual é o momento. E vamos ver o que o homem decidirá trazer como mudança. No segundo e terceiro trimestre deste ano, tentaremos aterrissar as duas primeiras pessoas na superfície da Lua na dimensão da alma, mas caberá a elas decidir se manifestarão a fisicalidade. Quando isso for demonstrado, veremos pedidos em massa de governos e organizações. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 483. Os produtos da Fundação Cash que as pessoas doaram estão quase no fim para os buscadores de conhecimento que solicitaram. Mas, por favor, só solicite se realmente estiver precisando ou for usar eles. A conta da Fundação Cash na Holanda foi fechada. Entre em contato com a Fundação Cash para obter uma nova forma de enviar dinheiro caso esteja fora da Europa. O centro de exibições da Fundação Cash em Linz, na Áustria, será totalmente fechado. As operações, os sistemas e os equipamentos foram transferidos para um novo local em uma das maiores cidades do mundo. Estamos nos mudando para que mais pessoas possam ter acesso para ver a nova tecnologia. É a exibição carro-chefe da nova tecnologia. Informaremos sobre o novo local quando ele for concluído e reaberto em aproximadamente 4 meses. Estamos transferindo nossas operações totalmente para fora do país da Áustria nos próximos meses, pois não podemos realizar nossas operações da maneira como o sistema deles é executado. Estamos desenvolvendo nossa tecnologia agora de uma maneira diferente. Ainda ficaremos aqui por mais alguns meses. A Fundação Cash foi parar na Áustria por total acidente, foi algo fora do nosso controle. De muitas maneiras, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Encontramos alguns dos mais belos buscadores de conhecimento e agora esse processo está em andamento. Nunca planejamos vir para a Áustria. Isso aconteceu devido a uma traição no casamento. Agora estamos voltando a uma estrutura estável e adequada para o longo prazo e veremos o que acontecerá nos próximos tempos. É um belo centro de exibições em uma bela capital. E muitos de vocês podem vir e ver. Não estaremos na Europa continental, mas é um lugar incrível. Ele está preparado para trazer a tecnologia para o domínio público de uma forma muito bonita. Com o tempo, quando nos instalarmos, pediremos a alguns de vocês que participem de parte da exposição, já que fizeram algumas coisas para a Fundação para mostrar a evolução da ciência e da tecnologia em todo o planeta. O treinamento para 25 pessoas está lotado, mas o grupo de 200 ainda está aberto. Você pode se inscrever para participar. Muito provavelmente, eles farão parte dos primeiros 50 passageiros da transmutação e transporte e se juntarão às colônias que estamos estabelecendo na Lua e em Marte. Nos próximos tempos, a maioria dos movimentos que faremos será em cooperação e colaboração com os governos nacionais. E é assim que queremos que seja. Os governos farão os anúncios assim que alcançarmos e concluirmos isso. Então vocês entenderão que a Fundação Cash se tornou uma organização internacional para a qual muitos de vocês têm trabalhado. Esperamos concluir isso nas próximas semanas. Muitos buscadores de conhecimento de todo o mundo gostariam de fazer parte do processo e trabalhar nessa estrutura. O único problema é que você precisa estar qualificado para fazer o trabalho necessário. Não é só o fato de você ser um buscador de conhecimento que lhe dá o direito de trabalhar na estrutura. Você precisa mostrar excelência no que você faz e ser capaz de carregar seu peso. Pergunta ao Sr. Cash. Estou tentando visualizar raios individuais para entender melhor o conhecimento básico do plasma total. Digamos que temos dois raios no mesmo ambiente, e o ambiente tem a força de um hidrogênio, e o outro raio tem a força de um carbono. E ainda outro raio tem a força de um bismuto. Qual raio é maior e qual raio é menor? A diferença entre eles nesse ambiente é apenas o tamanho? Sr. Cash responde: em primeiro lugar, não é na fisicalidade que o tamanho conta. Há algumas imagens relevantes nos livros que escrevi mostrando isso. Em essência, não importa qual elemento você tem, se é plutônio, carbono, hidrogênio, oxigênio ou qualquer outro ambiente de campo magnético. O que importa são as interações de campo que você está tendo com as outras entidades. São interações e fricção de campo que criam atrito, ou que chamamos de faíscas, e essas criam divisões. As interações dos campos criam densidades de campo dos campos magnéticos plasmáticos, e então você cria mais divisões, subdivisões e divisões acima desses campos. O resultado é um espectro de todos os campos, mesmo que você esteja no campo de força do carbono. Então, por exemplo, com carbono, você teria um espectro de campos. Você precisa entender o trabalho dos campos e como eles interagem. Se você tiver dois raios iguais no mesmo ambiente, eles interagirão um com o outro e criarão uma condição de equilíbrio entre si. Em outro exemplo, se você tiver um raio passando por um ambiente de hidrogênio, ele se comportará de forma diferente do que no estado da matéria. No estado da matéria, o hidrogênio atinge, absorve e libera energia ou o que quer que seja. No plasma, pensamos na intensidade dos campos magnéticos e gravitacionais de hidrogênio, e então você vê que há um espectro de campos diferente. Não se trata apenas de hidrogênio ali. Acho que publicamos um exemplo disso no primeiro livro, no qual fizemos uma espectroscopia de infravermelho e uma espectroscopia Raman e publicamos os dados. Havia uma enorme variedade de campos liberados, desde o hidrogênio até acima do plutônio, a partir de apenas um campo de ganho de CO2. Quando você entende mais sobre a totalidade das interações de campo, então você não fala sobre qual elemento é maior ou menor, porque o que quer que você tenha é em comparação com os outros ao seu redor. Na verdade, você pode ter mais interações com hidrogênio do que com carbono. Então, ele pode ter menos, porque não se trata apenas da interação do carbono, mas também de todos os outros materiais ao seu redor. Porque são as interações com os campos do ambiente, e então esses campos entre si que determinam as condições e intensidade do campo. É preciso prestar atenção à totalidade das interações, porque você pode ter um carbono em um ambiente que seja o mais forte, mas se você alterar ligeiramente a intensidade do campo de hidrogênio, ele pode perder sua energia para o ambiente e então se tornará mais fraco. Com o plasma, é preciso observar todas as interações de campo e entender que não há apenas uma singularidade no ambiente que você está observando. Então é preciso observar e ver qual delas será mais forte. Com o novo conhecimento, não se trata mais de quantos carbonos, hidrogênios ou oxigênios você tem. Trata-se de quais são as interações de campo em uma determinada dimensão e direção dos campos. E então você sempre tem que olhar para o espectro dos campos. Observamos isso na produção dos raios cósmicos. No desenvolvimento da tecnologia, temos plena consciência de todos esses aspectos e os utilizamos. Pergunta ao Sr. Cash. Digamos que temos dois plasmas em um mesmo ambiente. Por exemplo, em uma jarra de água temos ganho de carbono e em outra jarra de água temos ganho de bismuto. Qual esfera única de plasma nesse caso é maior e qual é menor em comparação com a outra? Sr. Cash responde: segue a mesma regra do que acabamos de discutir. No plasma não é o tamanho que conta, mas as interações de campo. Estamos em uma dimensão de campo. É como se você colocasse dois ganhos diferentes em frascos, um ao lado do outro. Por exemplo, CO2 e zinco. Então você começa a ver que um dos ganhos é puxado para o outro e faz uma coluna de si mesmo na borda desse frasco. Isso não tem lógica no mundo do estado da matéria. Mas como são plasmas, eles interagem com os campos uns dos outros. Não faz sentido quando você fala sobre plasma tentar encaixá-lo em termos de estado da matéria. Isso não funciona dessa forma. É como um pássaro camelo tentando se chamar de avestruz. Esse é um dos maiores problemas que temos, até mesmo dentro da Fundação Cash, e também com muitos cientistas com os quais estive à mesa. Eles tentam encaixar a compreensão do plasma no estado material, e isso não funciona, porque o plasma não se encaixa na lei da física que nos foi ensinada. Como é que vocês entendem que não se pode misturar óleo e água, mas não conseguem entender que não se pode misturar plasma e estado material? Para fazer isso, você teria que diminuir a força do plasma o suficiente para que ele se manifestasse no estado de matéria, e então você poderia dizer o que esse plasma específico é no estado da matéria. Acho que o Sr. Cash está se referindo aqui ao fato de que o mesmo plasma pode se transformar em diferentes matérias, dependendo da intensidade do campo que você utiliza. É por isso que não é possível encaixá-lo no estado da matéria. Ele deve ser discutido em seu próprio mérito. Isso é exatamente o que acontece em seu sangue. Dentro do seu corpo, o sangue está em uma condição de vácuo e em um estado de ganho de plasma. Quando você retira o sangue para fazer exames, ele muda para o estado de matéria. Você não tem pequenos pedaços de ferro ou de um prego de ferro flutuando no seu sangue, mas sim o ferro está em um estado de campo magnético plasmático. Quando enviarmos a Lua, será o contrário. Você estará dentro de uma cúpula na condição atmosférica da Terra e do lado de fora estará a condição atmosférica da Lua. Todas as nossas ciências estão de cabeça para baixo em nosso mundo, porque estamos do lado de fora e depois entramos no corpo do homem, pegamos algo de dentro e trazemos isso para fora. Depois queremos encaixá-lo em nossas próprias ideias sobre aquilo. E não é assim que as coisas são. Se você entrar no sangue, você não verá um único átomo de ferro flutuando. Você o verá apenas como uma energia, um plasma. E é aí que está o grande problema para as pessoas da ciência de hoje entenderem a tecnologia do plasma. O plasma é um plasma, e o estado da matéria é um estado da matéria. O que acontece na transição? Você pode dizer, mas tiramos o sangue, podemos contar o número de ferro e o cálcio nele. Sim, porque você mudou o ambiente para o estado de matéria, e o plasma se converteu em um estado de matéria, e é isso que você está vendo. Agora que estamos abrindo gradualmente a tecnologia espacial, não temos outra opção a não ser entender isso. Precisamos saber quais são as forças do campo do ambiente em que estamos, qual é o campo gravitacional e magnético e qual é a inércia envolvida em nossa manifestação da energia como um gancho, como um estado de matéria. E se você entender essa parte, começará a progredir. É por isso que 99% de vocês, como buscadores de conhecimento, ficaram presos à unidade Magrave e não a entenderam. Isso se aplica até mesmo aos nossos próprios buscadores de conhecimento no nível mais alto da Fundação Cash. Explicamos como o sistema Magrave deve ser feito e pedimos aos nossos especialistas que fizessem isso, mas eles não o fizeram da maneira que pedimos. Quando testamos o sistema, ele não funcionou, obteve redução zero. Depois, quando analisamos a estrutura do fluxo de campo, vimos que não era a forma como pedimos que fizesse. Então, outra equipe o reestruturou da maneira que deveria ser, e agora vemos o Magrave mostrando um aumento nos campos magnéticos e uma redução nas contas de eletricidade. Quando se trabalha com plasma, é preciso seguir tudo como um plasma, e não apenas quando lhe convém. É por isso que 99% dos Magraves que você criou não funcionam. Você não entendeu como você mesmo colocou um bloqueio no sistema. O desenho que lhe demos está correto, mas quando você olha para a forma como você o fez, então você descobre que não está correto. Como é possível que algum de vocês tenha uma grande redução na conta de eletricidade e os outros, que não conseguem fazer, falam o seguinte: ah, é tudo falso. A falsidade está em seu conhecimento, não em nossa tecnologia. E esse é um dos maiores problemas, porque vocês tentam encaixar a tecnologia do plasma que é criada pela matéria no estado da matéria e não no estado do plasma. Não há como isso funcionar. Pergunta para o Sr. Cash. As duas primeiras pessoas na Lua poderão trazer evidências quando retornarem à Terra? O Sr. Cash responde. Esperamos que sim. Um casal de marido e mulher será o primeiro teste. Mas isso foi testado no verão passado com um dos buscadores de conhecimento que veio a Lins. Quando ele nos disse que tinha ido à Lua e que podia sentir as pedras, então nós o colocamos de volta na máquina e pedimos que ele pegasse as pedras e as colocasse do lado de fora. Do lado da Terra, ficamos observando enquanto ele fazia isso. Podemos vê-lo fisicamente pegando as pedras e colocando elas do lado de fora. Mas não podíamos ver as pedras porque elas estavam nos campos magnéticos gravitacionais da Lua. Naquela época não estávamos prontos. Mas hoje desenvolvemos a tecnologia e nossa máquina pode fazer isso. Podemos dar a ele um recipiente com os campos da Lua, de modo que quando ele deixar a pedra cair nesse recipiente, poderemos ver as pedras da Lua. Agora temos a tecnologia para fazer isso. Temos as ferramentas de conversão, pois podemos ditar todo o entendimento da inércia. Portanto, tudo que eles coletarem, poderemos manifestar como um estado de matéria aqui na Terra quando eles voltarem. O mais importante para nós agora será enviar as pessoas para o local onde os americanos afirmam ter aterrissado na década de 60. Será que veremos os restos do local de pouso da Apollo e as bandeiras? Veremos as pegadas que há muito tempo foram cobertas pela poeira? Então, o que os americanos vão falar é o seguinte: ah, estava lá, mas a poeira da Lua deve ter levado tudo embora. Das duas ou três aterrissagens, devem ter sobrado alguns pedaços para que possamos ver a verdade. Esperamos não ter sido enganados. Estamos avisando a organização americana da NASA que, por favor, sejam sinceros conosco, porque em alguns meses estaremos visitando o local e esperamos que vocês possam aceitar a verdade. Haverá um casal de marido e mulher, um alemão e outro russo, indo à Lua para dar uma olhada. Vamos ver se todas as alegações de que se trata de uma bandeira falsa são verdadeiras. Será que foi tudo um cenário de Hollywood? A verdade será revelada. Há alguns anos, quando fui convidado para ir ao Irã, visitei o prédio onde mostraram uma rocha da Lua e disseram que ela foi presenteada pelos americanos. Quando eu era uma criança, fiquei na fila por horas para ver aquela pedra no que hoje é a Praça da Liberdade. Eu me pergunto se desperdicei horas da minha vida para ver uma pedra falsa do deserto do Arizona ou se era realmente uma pedra da Lua. Nossos viajantes nos próximos meses nos dirão isso. É simples assim. Algumas pessoas afirmaram que os americanos nunca foram à Lua. Agora vamos descobrir. Só para que você saiba, os brasileiros perderam o Telegram. Os tribunais do Brasil fecharam dizendo que o Telegram não forneceu informações privadas sobre seus cidadãos ou governo. Isso não tem nada a ver conosco. Talvez vejamos uma redução ou perda total dos brasileiros e pessoas de fora do Brasil de se comunicarem com o canal brasileiro. O Rafael preparou tudo para que todos possam mudar para o canal da Fundação Cash no Zoom. Pergunta ao Sr. Cash. Por favor, corrija-me se eu estiver errado. Aprendemos que nosso planeta não fornece toda a energia necessária para os seres que o habitam, porque foi criado com a intenção errada. O Sol é o criador do nosso planeta e dos outros planetas do Sistema Solar. Então, será que o Sol teve a intenção errada ao criar a Terra? O que havia de errado com a intenção do Sol no momento da criação da Terra? Se todas as criaturas da Terra foram criadas com a mesma intenção errada, e essa intenção errada não pode ser levada para outros locais do universo, será que só poderemos sair daqui quando toda a estrutura da Terra for corrigida? Sr. Cash responde: há duas perguntas a serem feitas e talvez isso possa responder. Para responder a sua pergunta, primeiro precisamos entender o princípio do trabalho do plasma e então como os campos interagem. Muitas perguntas desse tipo são apenas perguntas repetidas. Elas surgem do fato de não compreendermos a totalidade do conhecimento da Fundação Cash. Esses tipos de perguntas são feitas muitas vezes todos os anos. Você encontrará a resposta nos arquivos. Pergunta ao Sr. Cash. Na semana passada, você disse que quando a gravidade do planeta é formada, a ordem superior absorve os campos de ordem inferior ou de força mais fraca, e então a massa é criada. O que significa a ordem superior? Porque não é o mais forte que dá o mais fraco? Mas nesse caso, você está dizendo que o mais alto, o mais superior, o mais forte, absorve o mais fraco e cria plasmas. Sr. Cash responde: quando dizemos ordem superior, é um entendimento diferente do que quando dizemos os campos mais fortes dão aos mais fracos. Os campos de ordem superior são campos mais fortes que ditam o nível de gravidade do planeta e eles absorvem todos os campos inferiores abaixo deles, que se tornam assim a matéria visível deste planeta. Pelo ensinamento de hoje, entendo que a gravidade de um planeta é o espectro de campos que está na tabela periódica e todos esses elementos podem se manifestar como matéria. todos os elementos abaixo do campo de maior força estão incluídos. Por exemplo, se o plutônio for o campo de força mais alta, então todos os elementos abaixo dele na tabela periódica se manifestarão nesse planeta. Além disso, ele disse que, para criar a gravidade, são necessárias as forças dos campos magnéticos e gravitacionais. E quando dizemos que a ordem superior absorve a inferior, na verdade queremos dizer que todos os elementos abaixo dessa força de campo estão contidos dentro dela. Talvez o uso da palavra absorver aqui esteja gerando alguma confusão. Portanto, pense na ordem mais superior como a força limitadora dos elementos que podem ser criados naquele planeta. Há outros elementos em nosso sistema solar e no universo que estão acima da força de campo mais alta que pode se manifestar aqui na Terra. Esses outros elementos permanecerão apenas no estado de plasma, podendo existir aqui na Terra no estado de plasma, mas não os veremos porque a Terra não tem a força de campo correspondente para absorvê-los e torná-los físicos. Ela não pode interagir com eles, portanto, não o veremos. É a mesma situação com forças de campo que estão abaixo do nível de submatéria do hidrogênio. Não temos a força de campo para absorvê-las, portanto, não as veremos como estado de matéria da estrutura subatômica. A terminologia de ordem mais superior não se refere a dar a outro plasma. Trata-se de ser capaz de absorver os campos de força nesse nível e abaixo dele. Se você é um campo de plasma monoenergético, então você é como uma estrela. Portanto, não tem esses níveis e não tem outros elementos. Mas quando você tem um composto de força de campo como a Terra, então a força de campo mais superior dita a gravidade e o espectro dos campos de força que a gravidade conterá para aquele planeta. Qualquer coisa fora desse espectro não pode ser absorvida. Por exemplo, se o seu campo gravitacional mais alto não ultrapassar a força do cobre, então nesse planeta não haverá zinco, porque o zinco é uma força de campo acima do cobre. Ele não será capaz de absorvê-lo, nem de interagir com ele, nem de criá-lo. Ele não possui a inércia necessária para se manifestar no estado de matéria. Aqui não estamos falando sobre a força mais superior dar para a mais inferior. Estamos falando sobre os campos e como eles interagem para criar plasmas. Isso está relacionado ao que ensinamos anteriormente, que a massa é o número de plasmas e por meio de mais interações e interações com a inércia, torna-se o peso, que é a manifestação do estado de matéria desse campo. Se você não tiver a inércia de um determinado material, então você não poderá manifestá-lo como um estado de matéria. Mas os campos ainda podem existir na dimensão do plasma, mas você não será capaz de vê-los. É por isso que podemos ver as criaturas flutuando na atmosfera superior da Terra, como foi registrado pela NASA. A Terra, ou a parte de matéria da Terra, não tem o valor de inércia correto de sua força de campo para poder convertê-las para o estado de matéria. Se isso acontecesse, nós as veríamos como um novo animal ou uma nova estrutura na Terra. Nós criamos uma inércia de campo plasmático para elas e é por isso que elas existem acima da Terra. Não temos uma força de campo de inércia autossuficiente para que ela se manifeste no estado de matéria. Isso é o que queremos dizer com força de ordem superior, e não que o superior dá ao inferior. Isso é algo diferente. A ordem superior vem por meio de um denominador comum de força de campo. O que temos na tabela periódica dos elementos são os campos gravitacionais magnéticos contidos na Terra, e eles podem se manifestar e ser vistos no estado da matéria. Encontraremos todos esses elementos no corpo do homem também. De uma forma ou de outra, em algum lugar do corpo encontraremos esses elementos. Até mesmo plutônio está no corpo do homem. Porque criamos campos gravitacionais magnéticos plasmáticos que interagem com a força do campo magnético de inércia deste planeta. Nós absorvemos em nosso corpo de acordo com a proporção como é encontrado na Terra. Se estiver neste planeta como estado de matéria, então você o encontrará no corpo do homem. Em algum lugar o DNA e o RNA conseguiram utilizá-lo. Talvez ele acelere certas coisas ou interaja com certas partes do corpo. É impossível que qualquer elemento da tabela periódica não esteja no corpo. Só precisamos descobrir onde ele está e quanto e quão minúsculo ele é. Portanto, quando falamos sobre a ordem mais superior, significa que todas as forças de campo magnético e gravitacional estão incluídas desde o centro do hidrogênio até a força de campo de nível mais superior encontrada neste planeta. Todas essas forças de campo gravitacional têm um campo de inércia correspondente que lhes permite criar massa e um corpo em estado de matéria para a entidade neste planeta. Pergunta ao Sr. Cash. É possível tratar o Alzheimer em um paciente que tem uma prótese de quadril? Sr. Cash responde. Não tocamos em nenhum caso com substituição de quadril. Já explicamos isso antes de forma muito clara e as razões para isso. Apenas o Alzheimer por si só é tratado pela Fundação Cash. Se você tiver algum motor externo, válvulas, prótese de quadril e coisas do gênero, não podemos fazer isso. É porque se trata de um processo plasmático e os ossos começarão a crescer novamente, mesmo meses depois. Não fazemos o mesmo que os farmacêuticos atuais fazem. Dados de pesquisa do governo canadense durante um período de 20 a 30 anos mostram claramente que a maioria das pessoas com mais de 55 anos que passam por quimioterapia, elas morrem dentro de 5 a 7 anos depois. Uma porcentagem muito grande morre. Mas os farmacêuticos nunca lhe dizem sobre isso, porque não pode lhe dizer que estão lhe dando uma sentença de morte em 5 a 10 anos. A quimioterapia é uma coisa linda, mas devido ao processo de envelhecimento e a redução da força da medula óssea e o resto, todas essas pessoas morrem de um resfriado muito simples depois. E depois dizem que morreram só de um resfriado e não da quimioterapia, mas na verdade, a quimioterapia causou bloqueio dos orifícios no osso, onde o sistema imunológico é criado, e leva, assim, à baixa imunidade. Em nossa tecnologia não podemos fazer isso, temos que ser transparentes. A quimioterapia em conjunto com a tecnologia é uma boa solução, pois pode reavivar o sistema imunológico. Sempre que os testes são feitos por nossos médicos, nós nos certificamos de informar plenamente quais podem ser as consequências. Informei aos funcionários dos governos que, com a nova tecnologia espacial e a apólice de saúde da Fundação Cash, buscamos a prevenção. É preciso passar pelo sistema duas vezes por ano para equilibrar as energias e isso evitará a ocorrência de doenças no futuro. Veremos cada vez menos doenças à medida que mais pessoas começarem a usar os sistemas da Fundação Cash. As pessoas começarão a viver vidas muito perfeitas e sem doenças. Não se ouvirá falar de doenças nas próximas décadas. Eu me pergunto quantos belgas se mudarão para fora do seu país para poder receber esse serviço de saúde. Bloqueamos todos os aplicativos para a Bélgica. Quando virem que todas as pessoas estão se beneficiando da tecnologia, elas terão que sair da Bélgica e mudar seus passaportes para receber o atendimento de bem-estar. Temos uma maneira diferente de processar com os médicos. Eles estão aprendendo porque eles foram treinados no estado da matéria e nunca perceberam que os padrões psicológicos causam a maioria das doenças. E que você pode usar a psicologia para mudar os danos físicos. Esse processo levará muito tempo para ser ensinado. Como um senhor que estava em uma das nossas reuniões disse, isso vai contra todos os livros escritos pela lei de Newton e Einstein. E o chefe das negociações disse o seguinte, vamos escrever os novos livros sobre a tecnologia para que os outros aprendam conosco. E começamos a escrever os novos livros. A maioria de vocês carrega os livros número 1, 2 e 3. Eles se tornarão a base da nova educação no mundo da ciência. Não porque nós os escrevemos, mas porque ele explica a verdade sobre o plasma e sobre a criação. Nessa parte do workshop, uma mulher iraniana perguntou sobre seu câncer de mama e o Sr. Cash a encaminhou para falar com os médicos da Fundação Cash. A fase médica e mais médicos usando a tecnologia da Fundação Cash aumentarão rapidamente nos próximos meses. O problema da quimioterapia não é a quimioterapia em si, mas seus efeitos colaterais que permitem que o câncer se espalhe. E ele se espalha de diferentes maneiras. Se a quimioterapia for combinada com a tecnologia do plasma, poderá haver muitas vantagens e coisas a serem feitas com ela. Acredito muito na quimioterapia, mas os efeitos colaterais precisam ser tratados da maneira correta. Caso contrário, haverá muitos problemas. É como as novas vacinas para crianças, que têm muitos efeitos colaterais. Temos que descobrir onde estão os efeitos colaterais e como eliminá-los. Será que podemos transferir isso para a energia de modo que não esteja presente no estado da matéria? E o que isso faz? Muitos medicamentos não fazem o que deveriam fazer, estão lá apenas para fazer dinheiro. Há muitos benefícios, mas como não sabemos como controlá-los, eles criam problemas enormes em outras partes do corpo. Se a quimioterapia for usada da maneira correta como um nível de energia, então sem dúvida poderemos tratar a maioria dos cânceres. Os médicos da Fundação Cash estão testando agora algo novo e nos informarão nas próximas semanas. Introduzimos uma nova dimensão no processo do câncer. Se obtivermos resultados positivos, anunciaremos imediatamente, implementaremos e levaremos ao público. O Sr. Cash aqui nessa parte do workshop fez uma atualização sobre a condição atual da Naomi. A última vez que ele encontrou foi há 2 anos, em junho. A condição dela estagnou e ele percebeu que o processo ainda não foi totalmente concluído. Ele explicou a Giovanni o que precisa ser feito. Eles tiraram Naomi do coma de campo, mas não do coma físico. Devido ao processo do acidente, há alguns danos físicos nos ligamentos de sua perna ou nessa posição. Fora isso, ela está bem e levando uma vida normal na medida do possível. O coma físico é diferente do coma do sistema neural. Quando Giovanni concluir esse processo, ela terá uma vida normal. Totalmente normal. Isso é o que chamamos de alma do homem, alma da fisicalidade, fisicalidade. Quando você não conclui o processo, quando você não conclui um processo apenas, você não abre um dos portões e ele permanece fechado. Pergunta ao Sr. Cash. Se a alma faz os planos para todas as atividades da fisicalidade, então por que existe um comportamento humano anormal? O Sr. Cash responde: talvez esse comportamento humano anormal seja o comportamento da alma. Para nós, é anormal. A anormalidade é do ponto de vista do observador. Aquele que faz isso acha que é normal. É muito interessante, mas quando você fala com uma criança hiperativa, por exemplo, ela nunca se vê como hiperativa. O mesmo acontece com alguém com Alzheimer, que diz: não, me lembro de tudo. Então você pergunta: você se lembra disso? E eles dizem: não. Mas eu não tenho Alzheimer, eles falam. É um ponto de vista. Pergunta ao Sr. Cash: se todo o nosso corpo é feito de gans e o alimento que ingerimos imediatamente se torna gans, então há alguma importância em comer doces, por exemplo, 1 hora antes do prato principal de uma refeição ou 1 hora depois? Sr. Cash responde: tudo depende de algumas coisas. Em alguns países, o doce ou a fruta vem primeiro antes da refeição. Em outros países, a sobremesa ou a fruta pode vir depois. Na família tradicional iraniana, nunca se come melancia depois da refeição. Você sempre come melancia antes da refeição, porque nossa principal dieta é o arroz. Eles acreditam que se você colocar muita água no arroz depois de comer, ele vai se expandir no estômago. Mas como os grãos de arroz estão sendo digeridos no estômago, não sei como eles se expandiriam. Os chineses comem doces como parte do prato principal, portanto, é uma questão cultural. Você pode comer doces antes ou depois da refeição. É o teor de açúcar que você absorve. A questão é se lhe dá energia. No mundo ocidental, comemos sobremesa ou um doce após a refeição. E por que eles introduziram a sobremesa? Porque se você come principalmente carne, é preciso muita energia e um tempo maior para digerir. O doce o ajuda durante esse período de falta de energia para você digerir o alimento. Essa é a razão pela qual a sobremesa foi criada, para que você não caia no sono após a refeição. Pergunta ao Sr. Cash: você pode explicar como dentro do corpo há um vácuo, mas o corpo não é achatado? Se você sugar todo o ar de alguma coisa, essa coisa geralmente fica achatada. O Sr. Cash aqui deu uma risada e seguiu falando: esse é um tipo diferente de vácuo. É um vácuo de campo magnético plasmático, não um vácuo em que se extrai todo o conteúdo como em um recipiente em um laboratório. Esse tipo de condição de vácuo significa que é um vácuo de força de campo magnético e gravitacional. Isso significa que ele tem uma posição de inércia diferente que não permite que o estado da matéria se manifeste. Está em um estado de plasma. Nos laboratórios onde se trabalha com um sistema de alto vácuo, como nos reatores espaciais, é muito difícil retirar todos os átomos de matéria. Às vezes eles deixam a máquina de vácuo funcionando por algumas horas para tentar retirar o último átomo. Mas isso é no vácuo do estado da matéria. Os medidores mostrarão uma leitura de menos 12 a menos 13 nessa medição. Mesmo que tudo esteja fora, o reator ainda tem um conteúdo de campo. Ainda tem campo dentro daquele conteúdo ali. O vácuo no corpo não está no estado de matéria. É um vácuo criado pelos plasmas dos gães das matérias no corpo. É uma terminologia de plasma, o que significa que há uma força de campo magnético dentro do corpo diferente da força externa. Se você sugasse tudo no corpo, ele se tornaria achatado. Fora dos campos gravitacionais da Terra, o valor do vácuo espacial é de menos 12 a menos 13, mas ainda assim está cheio de poeira cósmica e tudo mais. E há meteoritos viajando por lá. Em uma condição de vácuo de plasma, a matéria ainda pode existir como parte de seu conteúdo, e os campos existem em seu interior. A confusão ocorre quando se mistura a terminologia de dois ciclos diferentes de conhecimento, o estado da matéria e o estado da força de campo. Aqui o Rick pergunta, a condição de campo de um oceano seria um vácuo, ou é apenas dentro de um corpo vivo? Sr. Cash responde, é a mesma coisa, os oceanos estão em sua própria condição de vácuo. Uma força de campo permite que eles existam nessa condição. Até mesmo uma pedra está em uma condição de vácuo dentro de si mesma. É o que você chama de dependência da força do campo. Se você levar uma pedra para outra posição no espaço, ela se tornará como uma gelatina e começará a se mover, porque tem vida ali. Mas no campo gravitacional da inércia deste planeta, ela é sólida. É como aquelas balas de açúcar cristal que você não consegue nem mastigar, mas quando coloca na água quente, elas simplesmente derretem até virar nada. Não dá nem para ver ela mais. Mas se você olhar para o fundo da xícara, verá uma coisa linda ali. Tudo se acumula lá embaixo. Se você não sacudir a xícara e tomar o chá por cima só na superfície dele, ele não terá nenhum sabor doce. Mas no fundo você vê a onda de diferentes densidades de campos. É assim que será no espaço. Você está sólido em uma posição e em outra você se torna um campo de plasma. É como olhar para as ondas de açúcar no fundo da xícara. Isso é tudo o que é. Mas se você deixar a água esfriar, não ficará cristalizado novamente. É assim que seremos no espaço. Rick aqui pergunta, essa condição de vácuo de que você fala é relativa? O Sr. Cash, na verdade, ele disse que relativa à inércia, mas o Rick não ouviu o Sr. Cash. O Sr. Cash responde, quando criamos uma partição, uma divisória, criamos um novo ambiente, essa parede da contenção e o conteúdo nela contido ditam o novo ambiente e a nova condição dos campos. E não importa do que são feitas essas partições, essas divisórias. Você vê isso com a cáustica quando faz seus gães. Se você não usar água quente, criará uma força de campo diferente e você verá como a gordura fica na parte superior e como os gães se movem dentro. Nos próximos tempos, as novas tecnologias de construção farão isso. Elas criarão diferentes forças de campo usando plasma para criar divisórias. Talvez nos próximos 5 a 10 anos vejamos isso, agora que estamos entrando em uma nova dimensão do desenvolvimento da tecnologia. Se quisermos uma parede de, digamos, 10 centímetros e criarmos a força de campo do cobre de um lado e do ferro de outro, se introduzirmos um campo de inércia específico entre os dois, criaremos uma nova dimensão material e uma nova manifestação dos campos. De um lado da parede parecerá que a sala é feita de placas de ferro e do outro lado parecerá que são placas de cobre, mas na verdade ambas estão na condição de plasma. As construções futuras serão feitas alterando as condições de plasma e criando novas inércias para criar o tamanho das divisórias que você deseja ter. Essa tecnologia é conhecida por nós e, na verdade, está nas patentes. Estamos prestes a introduzir essa tecnologia em uma aplicação comercial nos próximos anos. E você pode decidir o que quer entre esses dois campos e se você quer que eles sejam isolados, de modo que nenhum som, calor, radiação ou qualquer coisa visual seja sentida ou vista no interior daquela sala. Você também pode fazer uma esfera ou uma parede reta. Entramos em uma nova era da tecnologia e os novos institutos da Fundação Cash serão criados para pesquisar essas coisas. Pergunta ao Sr. Cash. Obrigado pelo que está fazendo, Sr. Cash. Mas como a mudança ocorrerá? O estabelecimento não quer essa mudança. Com palavras doces? Sr. Cash responde. Deixe isso conosco. Fomos bem treinados para essas coisas, então deixe isso conosco. Nós encontraremos um caminho. Veja bem, o que você chama de estabelecimento, nós tínhamos ele dentro da Fundação Cash e nunca nos demos conta disso. Eles se estabeleceram dentro da Fundação Cash para garantir que nada acontecesse. Depois que nos livramos desse estabelecimento, agora as mudanças e os desenvolvimentos estão acontecendo. Desarraigamos o estabelecimento da Fundação Cash e agora estamos crescendo. Eles tinham o maior espião bem no centro da Fundação Cash e atrapalhavam todos os desenvolvimentos diretamente dentro. Agora isso acabou e temos visto muito progresso e desenvolvimento. Tenho certeza de que a maioria de vocês sabe a que estou me referindo. Vocês viram como a Fundação Cash cresceu aos trancos e barrancos, especialmente nos últimos 3 anos. Não é possível crescer quando há pessoas dentro da organização trabalhando contra você, porque elas têm todas as informações em suas mãos. Nós nos livramos de 2 ou 3 pessoas que muitos de vocês conhecem, e com isso mudamos de direção. Às vezes o estabelecimento trabalha contra si mesmo e as coisas tomam um rumo diferente do planejado. Pergunto ao Sr. Cash, se você aprender a lição, ainda assim terá que equilibrar os campos na fiscalidade? Ou você transcende a dimensão física? Sr. Cash responde. Às vezes o que você acha que aprendeu é o oposto do que deveria ter aprendido, do que a alma estava tentando lhe ensinar. Então sua alma coloca de volta para testá-lo novamente e para você acertar. Às vezes apenas presumimos que aprendemos a lição, mas na realidade deveríamos ter aprendido outra coisa. Então continuamos cometendo o mesmo erro repetidas vezes até aprendermos a verdadeira lição que deveríamos ter aprendido. Você não pode enganar a alma. Apenas a si mesmo. Se houver algum de vocês na sessão de vício de amanhã que tenha o hábito de entrar no mesmo tipo de relacionamento repetidas vezes, teremos interesse em ouvi-lo após a sessão. Amanhã será uma sessão muito intensa. Será muito interessante descobrir os hábitos que temos sobre nós mesmos. Por que continuamos a fracassar nos relacionamentos pelos mesmos motivos e depois continuamos a repetir isso? Será que somos viciados nisso? Ou estamos nos desafiando a isso? Esse é um ponto e uma condição muito interessante que vamos lidar na sessão de vício amanhã. Pergunta ao Sr. Cash. O que são os meridianos em nosso corpo e como eles funcionam em relação à força dos campos das 3 camadas da pele na aplicação do plasma? Sr. Cash responde. Nossa pele dita os meridianos porque elas o contêm. Os campos fluem pelos meridianos. Por exemplo, se você quebrar a perna e torcê-la levemente, isso mudará o fluxo de campo em seu corpo e afetará a sua maneira de andar. Posteriormente, essa mudança pode ser registrada no RNA e no DNA. Toda a estrutura da fisicalidade é afetada pelos fluxos de campo nos meridianos. A mudança física em você afetará a 2ª e a 3ª gerações depois de você. Isso tornará parte da estrutura da vida delas, porque a pele e o osso terão registrado isso como uma normalidade. Por exemplo, se um acidente, uma deformidade ou algo assim aconteceu com você aos 15 ou 16 anos de idade e você teve um filho quando tinha cerca de 20 anos, essa deformidade pode não ser registrada nessa criança. Mas se mais tarde, aos 45 ou 50 anos de idade, você tiver um filho com o mesmo parceiro, então há uma chance maior de ver isso nessa criança. Porque à medida que você envelhece, há uma chance maior de que esse gene seja alterado em você e você o transmita para as próximas gerações. Essa criança pode não apresentar o problema, mas ela pode aparecer na geração seguinte. Isso se aplica até mesmo a condições psicológicas. Entendemos isso e é por causa dos campos magnéticos dos meridianos e dos fluxos de campo dentro do corpo que eles transferem essa deformação física para o RNA e o DNA. Os meridianos têm um efeito direto em nossos corpos. E devido à forma como nossa pele se retorce, vira e fica com cicatrizes, pode manifestar essa condição física mais tarde e para gerações futuras. Mas isso precisa de 20 a 25 anos para ser enraizado e lembrado pelo corpo e pelo cérebro, ou pelo cérebro. A deformidade substitui a condição original e se torna um processo natural. Vemos isso com frequência na tecnologia. Algumas pessoas gostam de chamar isso de defeitos genéticos, mas podemos observar os efeitos dos genes, as razões para isso e entendermos melhor isso. Pergunta ao Sr. Cash. Algumas pessoas, depois de sofrerem um acidente em que batem a cabeça, de repente conseguem falar idiomas estrangeiros. Então, o conhecimento total está na alma do homem? Sr. Cash responde. Vimos em alguns casos de pessoas que passaram pelos sistemas em Lynch. Elas não precisaram de um acidente para conseguir falar idiomas estrangeiros. Houve um caso de uma moça alemã que se tornou fluente em inglês depois de sair do sistema. Não precisamos de um trauma para acessar o conhecimento de todos os idiomas que já temos. Faremos alguns testes sobre isso muito em breve e veremos até que ponto podemos transferir o conhecimento de um idioma para o outro. Não se trata realmente de uma transferência. Como dizer? É a diferença entre falar um idioma e realmente falar um idioma. As pessoas podem até aprender um idioma por meio de aulas e livros, mas não o compreendem de fato. Isso significa que para realmente falar um idioma, é preciso entender a cultura, a emoção e a essência das palavras. O Sr. Cash contou novamente aqui o exemplo de uma senhora que foi informada que seu filho era um bastardo, e ela entendeu que isso significava que ele não tinha um pai. Mas pelo contexto da conversa, ela quis dizer que ele não estava se comportando bem. Portanto, isso significava que ela não compreendia a emoção do idioma. Ao falar um idioma por meio da alma, você entenderá a emoção desse idioma e o contexto em que as palavras são usadas, e não apenas falará o idioma como se estivesse procurando uma palavra no dicionário, o que geralmente está fora de contexto. A linguagem da alma vem por meio da interação das almas, às quais você terá acesso. Mas isso não significa necessariamente que você terá acesso ao conhecimento desse idioma em seu cérebro. Por meio da conexão das almas, você terá acesso a outra pessoa que fala inglês, por exemplo. Você obterá o significado completo do inglês por meio delas. Dessa forma, se você ouvir uma piada, poderá dar uma risada honesta e sincera, e não fingir que entendeu para poder encobrir sua ignorância. Você terá compreensão emocional por meio da alma que fala o idioma que você está acessando. Então a fala dos idiomas mudará. Não entenderemos o idioma, mas obteremos a essência da emoção deles, e eles obterão a essência da emoção de nossa alma, e dessa forma nos entenderemos assim. Não há escolas de idiomas em nenhum lugar do universo. Acho que nenhum de vocês encontrará escolas de inglês no planeta Zeus. Nós aprendemos essas coisas naturalmente, e elas se tornam parte de nós. Fazemos parte da comunidade universal, com acesso a todo o conhecimento do universo. Depende de onde e como queremos acessá-lo. Será muito interessante quando os levarmos para fora das cúpulas nas colônias da Lua e de Marte. Do outro lado da cúpula, vocês viverão a vida no campo de força do tempo e do lugar naquele planeta. Dentro da cúpula, as criaturas desse planeta não podem se manifestar. Você não pode vê-las porque elas têm uma força de campo diferente. Então, quando você fizer a travessia e se tornar um deles, manifestando-se nessa força de campo, como você se comunicará e viverá entre eles e como você vai aparecer lá? Você se parecerá como um deles, na verdade, e terá a compreensão da cultura e de todas as possibilidades de vida no planeta deles. Você se tornará parte da vida deles. O homem terá de estar preparado para isso. Há séculos e milhares de anos, olhamos para o céu para ver o sol, mas não conseguimos reconhecer o que vive em nossa atmosfera superior como uma outra forma de vida. Esses são os fatos que teremos de enfrentar no próximo ano ou dois. Não será daqui a 10 anos. Não será com nossos netos. Temos que saber o que vamos enfrentar agora e como lidar com isso. Tenho certeza de que quando aterrissarmos na Lua e pudermos sair da cúpula, veremos criaturas vivendo lá que não eram visíveis para nós antes. Não podemos mais permanecer ignorantes em relação ao conhecimento da criação e de como a vida se manifesta no universo, porque o último sino tocou e o homem está a caminho do espaço. Não é a próxima geração, seremos nós. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 483.